Tripas, Café Adopt Speciality, Boulangerie Europastel, O Minuto, o Cantinho da Nossa Terra, Alex Chibifana, Restaurante Tamariz, Restaurante Bom Gosto, Tó, o Rei do Porco, Restaurante Portugal, Restaurante O Assador Típico, Império da Música, Les Ateliers Volutieux, Bijou Natalice, Lusituga, Modstar, Lojinha da Rosália, Nuvem, Star Music System, Erdemo. Super, c'était extra. Nous espérons que vous avez apprécié l'événement autant que nous avons apprécié de l'organiser pour vous. Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour une nouvelle édition dos Santos Populares de Rádio Arc-en-Ciel, que encore une fois sera une réussite. Muito obrigada a todos. Beijinho a cada de vocês. Une organisation Rádio Arc-en-Ciel. Olha mais, dançando rumba, dançando rumba. Semana de novo, tô no meio do povo, na maior condição. Aqui só tem alegria, me gosto dessa folia, essa é a minha paixão. E danço e tomo cerveja, que te subo na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, doido na lona, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, e o povo todo. Eu agito a galera, tô louco pela loirinha, doido na mão latina, essa morena me espera. E o povo todo. Ora vamos então me encher. Muito bom dia a todos. Ora, eu sou o Lourenço e estou cá com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana na Porta. Estarei cá na vossa presença das 9 ao meio-dia. Ora, então hoje somos sexta-feira, 1º de agosto, já estamos em agosto então de 2025. Espero que vocês tivessem passado uma boa semana e é o que eu desejo, com muita saúde e também com muita coragem. Então hoje somos o dia 1 de agosto, não é? E há muita gente que vai partir de férias. Mas façam muito, muito cuidado por essas estradas fora, porque hoje está marcado que está vermelho nas estradas e amanhã será pior, que amanhã estará tudo preto, preto e negro. E então desejo uma boa viagem para vocês todos, para todos os imigrantes que vão partir amanhã ou hoje mesmo também. E vamos ficar então aqui com o nosso Dino Meira, meu querido mês de agosto. Como estamos em agosto, vamos ficar com esta bela canção. E quanto à nossa meteo hoje, estamos com 11 graus esta manhã e durante o dia 23, mas com chuva e nuvens. Então façam muito, muito cuidado por aí abaixo. Então vamos então às nossas músicas. Dino Meira. Meu querido, por ti levo inteiro a sonhar.

meus caminhos passam por mim. Eu passo a tomar saudade, saudade, saudade desde a terra San Nicolau. Saudade, oh, ai, saudade, saudade desde a terra San Nicolau. Se você vê, volta a escrever. A porqueria que vou voltar. Se vou escrever, volta a escrever. Se vou esquecer, volta a esquecer. A porqueria que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desde a terra San Nicolau. Saudade. São mais belas que as princesas. Ai, Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas. São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas. Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas. São praticamente 10 horas aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e estamos à escuta em tom de quem? De Rita e Daniela, todos querem o mesmo. Ah, isso é verdade, elas derem olho, todos querem o mesmo. E a seguir vamos ficar com quem? Com uma grande bela música que tem um amigo meu, Dr. Fernando, e então que ele vai partir de férias. E se gozo vem lá embaixo, mas façam muito, muito cuidado amanhã quando partirem, ou hoje, porque hoje está vermelho e amanhã está tudo certinho, pertinho nas autoestradas. Faça muito cuidado. E então, por essas belas músicas, vou passar o imigrante de Graciano Saga para todos os imigrantes que partam e alguns que já estão. Tenham muito, muito cuidado. Somos fáceis, eles mentem demais. Nós só temos carinho, muita compreensão. As para irem para a cama, nunca dizem que não. As mulheres todas sonham ter um homem diferente, mas no final das contas eles são todos iguais. Por isso eu vos falo, temos que castigá-los, porque eles aprendem, nos valorizem. Todos querem. Ora, pois é, então vimos de ouvir uma página de publicidade em 92 Rádio FM e vamos continuar então com as nossas músicas e são 10 horas e 1 minuto aqui, já passamos da nossa primeira hora da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E vou passar aqui uma musicazinha então que tem por título O Graciano Sagra, Vai Devagar Imigrante. Então esta canção é dedicada de Eduardo Teixeira, para toda a sua família, para ele mesmo e para todos os imigrantes que partem de férias. E diz ele, então, tu não estejas triste porque tu já foste. É verdade, eu não estou triste, estou alegre aqui com vocês na Rádio Arcancel 96.2 e ficarei cá o mês de agosto para passar músicas para quem fica cá e para quem lá está, que também ouvem lá a Rádio Arcancel 96.2 por meio da internet. E vou passar então para todos os imigrantes também e da minha parte, e mas que façam muito, muito cuidado por aí abaixo, que amanhã há muita, muita gente nas estradas. Façam muito, muito cuidado amanhã e hoje. Então vamos ouvir esta canção e vocês ouçam isto bem, porque foi uma realidade que aconteceu. Vamos escutar Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta uma pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal

Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, pois é, liga-se à Rádio Arc-en-Ciel e vamos continuar, são 10 horas e 22 minutos e vou passar aqui então uma canção que foi pedida da parte do seu Fernando para a sua namorada, diz ele, mete aí uma cançãozinha para a minha namorada que ela está a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel. E esse colega, o senhor, é um camionista que anda aí sempre por as estradas, seu Fernando. Para ele, um ótimo dia e para a sua esposa também. E diz também para você na rádio. E ele pediu-me para passar então os trio do M, Roseira Enxertada. Vamos então ouvir esta bela música que foi pedida da parte de seu Fernando, que anda com o camião nessas estradas a trabalhar. Então, muita coragem para ele. É para a senhora Emília Lourenço, que é o seu marido que pediu o seu namorado, Fernando Camionista. Roseira enxertada, dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada, dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Igual tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Oh, rosa, tu não consintas que o cravo te põe à mão. Uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Ora, então vimos de escutar os Trio de Mira do Boemos, Trio Boemos, Roseira Enxertada, que foi pedida do Seu Fernando, camionista, para a sua esposa Emília Lourenço. E vamos continuar então com mais uma bela canção que tem por título Fernando Santana, Não Me Abandones Não. Eu não abandono não, estarei cá todo o mês de agosto com vocês e para quem cá fica e para quem lá vai passar férias a Portugal. E então eu também quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, que também vai pegar férias, e ele acho que vai estar até o dia 19 de agosto, e desejo-lhe umas ótimas férias, tudo de bom e com muita saúde, porque eu venho de ver que ele mandou uma mensagem no meu telefone, e venho de a ver, e para ele um ótimo dia e um bom dia, um grande abraço meu para ele. Então vamos continuar com Fernando Santana, Não Me Abandones. Sem ti, não, nem o meu coração. baixinho tudo o que sinto. Mas quando chegas, falta a coragem para te falar. O quanto eu quero, quanto te amo, sabes, não minto. Mas na verdade, fica à vontade só de te amar. Não sei viver sem ti. Então vimos de escutar Fernando Santana, Não Sei Viver Sem Ti. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, que é da parte do Cevessa. O Cevessa que anda a trabalhar no jardim, e então ele telefonou-me para passar uma canção para ele e para a sua família, e não esquecendo os animadores, todo o auditório da rádio, e também o nosso animador Rui, que faz a emissão dele aqui aos sábados das 3 às 18 horas. E então ele pediu para passar o José Praia, Gosto Mais da Noite do Que Eu. Então vamos ouvir essa bela canção. Para ver a mulher mais linda, senti o seu perfume. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Ora, então vimos de escutar José Praia, Ninguém gosta mais da noite do que eu, que foi pedido da parte do Cerveza. E que ele deseja um ótimo dia. Então, e vamos continuar com música Ivaldo Costa, música por amor. Então, vamos escutar esta bela música. Hey! Nos dias e noites de frio, só o teu calor foi o meu abrigo, foi meu cobertor. Em cada toque no seu corpo e com todos os beijos, só aumentava mais nossas vontades e desejos. Sabe todas as loucuras que fiz, sabe toda a sua presença foi minha salvação. A cada sorriso e em cada troca de olhar, despertava em mim essa louca vontade de te amar. Com a certeza de que o amor deixou em nós a mais linda pureza. E mesmo estando longe, vou vivendo essa grande paixão e te carregando em mim a cada batida do coração.

frente, ficas ausente, mas muito mais. Escutar O Senhor Guarda Não Leva Mal, é uma canção de Emmanuel. E então são 10:59, 11 horas, aqui nas ondas da Rádio Arcanciel, e eu vou passar uma página de publicidade e depois viraremos com mais música até ao meio-dia. Então, até já.

perdu le sens de l'humour depuis que t'as le sens des affaires. T'as réussi et t'en es fier au fond. Tu n'as qu'un seul regret. Tu fais pas ce que t'aurais voulu faire. T'aurais voulu être un arrêté. Estreia.

te agarro con otro, te mato, te mando unas flores y después escapo. Si te agarro con otro, te mato, te mando unas flores y después escapo. Dice que sou violento, mas a voz é tu, se destrói com o vento. Disse que te por perdido, mas é só inveja quando estás comigo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Disse que eu estou errado, mas quem fala isso é quem nunca amou. Posso até ser ciumento, mas ninguém esquece tudo o que passou. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Fica até aborrecido quando telefones para os teus amigos. Quando você não está perto, tudo em mim, amor, fica tão deserto. E te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. E depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Disse que sou violento, mas é rocha, é tudo que destrói o vento. Disse que te por perdido, mas é só inveja quando estás comigo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Disse que eu estou errado, mas quem fala isso é quem nunca amou. Posso até ser ciumento, mas ninguém esquece tudo o que passou. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Fica até aborrecido quando telefonas para os teus amigos. Quando você não está perto, tudo em minha volta fica tão deserto. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Ora, se te agarro com outro e te mando flores e depois escapo. Não, mas não é bem assim. Então vamos continuar com as nossas músicas. E tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Manuel de Araújo, que vem de me telefonar, e então que ela está de férias, que goze bem as suas férias e com muito gosto. Então dedica esta música ao seu marido, à Rosi, à Glória, ao Odile e para todos os animadores da Rádio Arcanciel. E como de habitude, vamos passar então a canção dela preferida, que tem por título Tony Carreira Resta. Thank you.

come assim? Que elas se pensas agora? Não quero ser objeto e um saco de gaita fora. Deixa-te só a correr. Deixa que as guerras partir. Marca o seu braçado. Nada vai todo dia. Não te peço para ficar. Não é tua vontade. E sincera de uma vez. Fala com sinceridade. Pela sequência de agora, não quero ser objeto de lutar e de dar fora. O amor é assim, pela sequência de agora, não quero ser objeto de lutar e de dar fora. O amor não é assim, pela sequência de agora. Também cá criei raízes, com trabalho e ilusões. Hoje adoro os dois países, estou entre duas nações. Tenho o peito em dois pedaços, um diz fica, outro diz vai. Mas se um dia der um passo, sei que vai doer demais. Por um lado perco o mundo, que lutei para construir. E por outro perco tudo, tudo que sonhei para mim. Estou entre duas nações, assim é o meu viver. Numa tenho coração, noutro o resto do meu ser. Estou entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em frente. Thank you.

bonitas, sejam grandes ou pequenas, que falem grego, russo ou irlandês ou português, seguindo sempre em frente outro caminho. Só uma nunca me deixou sozinho, sempre andou comigo pela estrada, a minha guitarra. Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera, e a primavera pode acabar. Adeus amor, eu ando à roda com o mundo, sou vagabundo, não vou parar. Mas agora não. Estou preso ao outro amor, como a raiz está presa ao chão. Não quero que me digas coisas de ontem para me despertar. Serei amigo sempre, mas entende, não te posso amar. Se eu não tivesse este amor na minha vida, possivelmente aceitaria outra paixão. Agora é tarde, minha amiga, é muito tarde. Agora não. Se eu não tivesse este amor na minha vida, possivelmente aceitaria outra paixão. Agora é tarde, minha amiga, é muito tarde. Agora não. A ser o teu amante, estar perto de ti. Andaste junto a mim e tão distante, nem sequer te vi. Por isso não procures, meu amor, não insistas, não. O tempo apagará a minha dor, essa paixão. Se eu não tivesse este amor da minha vida, possivelmente aceitaria outra paixão. Agora é tarde, minha amiga, é muito tarde. Agora não. Se eu não tivesse este amor da minha vida, possivelmente aceitaria outra paixão. A baratada, amiga, amiga, de total. Ora, pois é, são 11 horas e 58 minutos. Estamos a 2 minutos do meio-dia. E é com esta bela canção que vamos despedir. Então, para vocês, um feliz dia, um bom fim de semana e tudo de bom. E então, para todos os imigrantes, uma boa viagem, para eles é o que eu desejo. E hoje somos o 1º de agosto, e então termino esta emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, e marcaremos encontro então para terça-feira, se Deus quiser, cá estarei também na rádio para a emissão que tem por título Viagem da Saudade. Até lá, portem-se bem, bom apetite, um ótimo dia, tudo de bom, e daqui a pouco vou deixar com a LDP Internacional para vocês ouvir alguma notícia lá de baixo também. Então, um ótimo dia para todos e até terça-feira, se Deus quiser. Possivelmente aceitaria outra paixão. Agora é tarde, minha amiga, é muito tarde. Agora não. Agora não. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Bom dia, são 11 horas. No continente e na Madeira, 10 nos Açores.